finda. Um dia Jesus, ele voltará. Um dia sim, e bastará. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei: estou, Senhor, a te louvar. Louvando então, eu partirei ao doce eterno lar, à casa do meu rei. É forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei: estou, Senhor, a te louvar. Louvando então, eu partirei ao doce do meu rei. A gravidade